bota no chão, fazendo levanta pó. Bate a bota no chão, fazendo levanta pó. Poeira sobe pro alto, lá em cima faz caracol. Bate a bota no chão, bate a bota no chão, fazendo levanta pó. Bate a bota no chão, fazendo levanta pó. Poeira sobe pro alto, lá em cima faz caracol. Hoje tem chapéu na cabeça, suor e cerveja, mulher de montão. Emoção pulando no peito e de rédea solta tá meu coração. O desejo abriu a porteira, subiu a poeira, explodiu a paixão. E no lombo dessa potranca este peão balança e o trem fica bom. Bate a bota no chão, fazendo levanta pó. Bate a bota no chão, fazendo levanta pó. Poeira sobe pro alto, lá em cima faz caracol. Bate a bota no chão, bate a bota no chão, fazendo levanta pó. Bate a bota no chão, fazendo levanta pó. Poeira sobe pro alto, lá em cima faz caracol. Bate a bota no chão, bate a bota no chão, fazendo levanta pó. Bate a bota no chão, fazendo levanta pó. Poeira sobe pro alto, lá em cima faz caracol. Poeira sobe pro alto, lá em cima faz caracol. Bate a bota no chão. Aí, Teodoro e Sampaio cantando Bate a Bota no Chão. Você curtiu também o Lucas Luque, MC Catra, Princesinha, Henrique Diego Delício, o Helber e Elan Vai Ser Boa e o Fernando Sorocaba Imagina na Copa. Já já eu volto com muito mais aqui no seu Balada Sertaneja. Continue ligado. Balada Sertaneja volta já. Voltamos a apresentar Balada Sertaneja. Beleza, gente? Tô de volta por aqui no seu Balada Sertaneja. Super animado, finalzão de semana gostoso, hein? Vamos lá, tem Gilberto Gilmar. Demorou! Você está ouvindo Balada Sertaneja. Balada Sertaneja. Demorou. Demorou, mas minha vida melhorou. Demorou, mas minha vida melhorou. Eu que andava na pendura, agora tô numa boa. Andava de cara feia, hoje tô rindo à toa. Tenho garrão da moda, já não ando mais a pé. Tô bonito, tô podendo odiado de mulher. Demorou, mas minha vida melhorou. Demorou, mas minha vida melhorou. Eu que tomava cachaça nos botecos safiados, hoje que eu estou podendo, só bebo uísque importado. Eu que andava sobrando, hoje sobra quem me quer. Tô bonito, tô podendo, rodeado de mulher. Demorou, mas minha vida melhorou. Demorou, mas minha vida melhorou. Apostei no meu sucesso, acreditei no meu talento. Graças a Deus e a minha viola, o que eu plantei estou colhendo. Nas paradas de sucesso, minha viola tá tinindo. Tô bonito, tô podendo, meu embope tá subindo. Demorou, mas minha vida melhorou. Demorou, mas minha vida melhorou. Acreditei no meu talento, graças a Deus e a minha viola, o que eu plantei estou colhendo. Nas paradas de sucesso, minha viola tá tinindo. Tô bonito, tô podendo, meu ibope tá subindo. Demorou, mas minha vida melhorou. Demorou,